mind. That's not quite Sete com Uno, Uno 4 a bordo, 3:58 com finch. Sente Uno, Uno 4 a bordo, altina Trono 013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reportará pronto, ponto de espera já. Chame Centro Recife, 251-1033-25. A primária, senhor, por favor. 125, decimal 1. 251-3325, muito bom dia. Web 598, onde dá o... 5898, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Tem como ir via Índia, o Juliette Alfa, o 5898? Afirmo. Via Índia, tá bem. Passa com o ponto espera, 5717. 5717, linha decola da 10, vento 040 graus com 3 lances. A linha decola da 10, o 5717. Bom voo aí, galera. Obrigado, vocês também. Ali mantém no zero. Ali mantém, 5898. No 7, decolado ao 07, controle 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Web 5717. 5717, bom dia, submantenha 340, saída da EL, vigilância. Da EL 340, vigilância 5717. 98, livre decolar da 10, vento 050 graus com 3 nós. Livre decolar, 98. Para o lock, esquerda 150. Esquerda para o lock 150, 3201. Os 10, chama controle 1 na decimal 8, bom voo. 198, boa. Turmante, bom dia, o Rio 5973 com a informação Golf. Está na descida Mari para 150. 5973, identifique chegada Mari, desça 050. Chegada Mari, 050, Rio 5973. Controle F5898, bom dia. Tá cruzando 2000 pés agora. 5898, bom dia. Identifique chegada. Correção sub, mantenha 340, saída da El. Da El 340, 5898. Autoriza da El olhando pro 5898? Da El autorizado, 5898. Receptou o localizador, tá 3201. 3201 no 12, no 8, 36, bom dia. 18, amanhã é grátis, até daqui a pouquinho, ou senão, tenha um ótimo dia, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o 5808 da web, autorização para Goiânia, tá ciente da Golf. Bom dia, 5808, aguarde para a cópia. Guardando 508. Torre Salvador 3201, tá cordial, bom dia. Bom dia, 3201 no check-train, livre pouso não no 0, vento 050 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Check, tá baixando checado, livre pouso no 0, 3201, tá. Oi, Salvador, Whisky Juliette Papá. Risco Gilete Papá, prossiga. Ok, Torre, Risco Gilete Papá, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Te aguarde autorização. Gilete Papá no aguardo. 5808, pronto para a cópia. 5808 da web. Autorizado Goiânia, nível 340, DCT Zambi, DCT Dogna, DCT Goiânia. Saída Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5565, proteja. Ciente, autorizado Goiânia, 340, DCT Zambi, DCT Dogna, DCT Goiânia. 5565, transponder 198, controle, decolando da 10, só confirmando curva esquerda, saída Elefa, web 5808. Confirma Portão, saída Lessa, aguarde para confirmar a curva 5808. 5808 no portão 5 para o estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 5808. Pode dar EL 5898, pode apurar Bridge? Negativo, 5898, pode dar EL, boa lida. Beleza, tranquilo, obrigado, toda forma. 5717, chame Recife 125, 1 alterno 3325. Confirme, 125, 1 alternado? 1 33, decimal 25. 1 33, 25, 717. Oi Salvador, muito bom dia, o Golf Tango Juliette. Golf Tango Juliette, prossiga. O Golf Tango Juliette solicita autorização para o reboque da posição 13, remota do pátio 1 para a posição 6, pátio 1. Guarde autorização. Ok, não aguardo. No solo aos 1,6, livre direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso pátio principal. Livre táxi, Alfa Kilo Pátio 3, chama lá ingresso principal, tá? 3201. O 50, o Rio 5973. 5973, 2000 pés, 1013, farm estabilizado no ILS X-Ray. Para 2000 pés, reportarei estabilizado no ILS, Rio 5973. Curva esquerda, 5898, chame Centro Recife, 1251, no alterno 3325. 251, 3325, bom dia. 3201, mantenha a posição devido à aeronave no pushback, no portão número 5. Aguarde para prosseguir no táxi. Mantém posição, tá? 3201. Mantém posição na presente posição ou pode até no próximo à entrada do pátio principal, senhor? Aguarde, a aeronave no pushback vai ocupar a entrada do pátio principal. Aguardo. Na escuta? Na escuta! Com a informação do controle, sua saída será agora Gole Eval Zambi com primeira curva direita. Gole Eval Zambi, 5808. Salvador Web 5808, acionado com 68 a bordo, 5 horas e 28 autonomia, alternando com Quins para o táxi. Vicente 68 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Corrigindo Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, 1003 é o ajuste, iniciando 52. 3201, observando o Webjet saindo no táxi, segue via pátio 3, pátio principal, portão número 9. Teve táxi, pátio 3, pátio principal, portão 9, Estrela 3201. 5973, chame 12, ano 8, 3, mal meio, bom dia. 7186, muito obrigado, bom dia. Mandou muito bom dia, o Rio 5973 está estabilizado no ILS, na pista 10 da... Bom dia, 5973, é parte externa. Portaria passando o marcador externo, Rio 5973. Solo Salvador, Alfa, Yankee, Mike, bom dia. Isso, Juliette, Papá, autorizado o reboque, reporte ao término. Ok, Torre, Juliette, Papá, reportará grato. Alfa, Yankee, Mike, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque 09 do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Encontrei baixado, travado, Rio 5973. 573, livre pouso na 10, vento calmo, metro 10 no 3. Livre pouso na 10, Rio 5973. Alfa Yankee Mike está autorizado seguindo o aeronave da Webjet, reporte ao término. Yankee, obrigado. Oi Salvador, Golf Tango Juliette. Golf Tango Juliette, agora temos a aeronave parqueando no setor, após ser autorizado. Ok, obrigado. Torre Web 5808, ponto de espera da 10, pronto, cliente da aeronave na Rio, na sala. Cliente, após passagem do 727 do Rio Nacional, a linha mantém no 05808. Após a passagem do 27, a linha mantém o 05808. Oi, Salvador, bom dia, tá passando o Índio, Papa Oscar, fala já. Índia Papa Oscar. Observação, Paulo Afonso, dois a bordo, passe. Gente, está autorizado Paulo Afonso, nível 090, via Whisky 1, saída Lotar. Decola da 17, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 0263, coteja. 0263, decola da 17, curva à esquerda, saída Lotar, decola o Whisky. Protegimento correto, chama para acionamento. Tango Juliette, autorizado o reboque, reporte ao término. Tango Juliette, autorizado o reboque, reporte ao término. Ok, ciente. Reporta ali ao término. Solo 24, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da táxi Kilo. gente reportará antes daquilo 5973. Controle de Salvador, bom dia, voo 904, informação hotel. 804, bom dia, identifique, chegada Bonfim, desça para 4 mil pés com 1013. 4013, chegada Bonfim, voo 904. Livre decolar da 10, vento calmo. Livre decolar de 5008. Táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Nesta Alfa Kilo Pátio 3, 5973. Zero oito, decolado aos 27, um controle 119.8, bom voo. Alfa Yankee Mike dando ingresso no pátio principal. 808, bom dia. Bom dia, 5808. Contato radar, subou 340, saída Gole, Eval Zambi. Gole, Eval Zambi, o objeto 5898. Juliette Papai informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. Trato com isso. Frequência livre, tenha um bom dia, Juliette Papai. 2 quilos low. Confirma pátio 4. Sinto autorizado Aracaju, nível 090, via Golf 677, saída Coral. Decolada 17, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 0162, coteja. Despejamento correto, chama para acionamento. Alfa Yankee Mike, informa no término do reboque no Finger 1, muito obrigado, um bom dia. Frequência livre, tem um bom dia, Alfa Yankee Mike. Whisky Fox Lima, prossiga. Vicente, autorizado Lençóis, uma centena, saída Momo, após direto, decolada 17, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5554, coteja. Correto, chama para acionamento. Autoridade, chama para o táxi.